contente e percebi que o tal de ser feliz é coisa de ficção. Tornei-me vagabundo executivo, venci todo o abismo do jardim da perdição. Você reza com preces e promessas, pedindo pra eu voltar, rogando a todos os santos, fazendo mil encantos pra eu ressuscitar. Você reza com preces e promessas, pedindo pra eu voltar, rogando a todos os santos, fazendo mil encantos pra eu ressuscitar. Disseram que eu era uma pedra no sapato, o sangue do carrapato, o X da questão. Um CD que não mais presta, um tiro no meio da testa, um problema sem solução. Um doido varrido, remando sem destino, sozinho na contramão. Em busca do nada, que nem há uma penada na escuridão. Saí, fugi dessa massa, cresci, revivi noutra galáxia. Saí, fugi dessa massa, cresci, revivi noutra galáxia. Ao pregar a paz, fui deixado para trás das traças de prisão. E salvar o universo, se taxarão de perverso e levarão o bilhetão. Agora sou um fantasma, divagando pelas estradas e propagando os meus produtos. Com meu corpo cadavérico, expulsei do cemitério os homens e os deuses. Você reza com preces e promessas, pedindo pra eu voltar, rogando a todos os santos, fazendo mil encantos pra eu ressuscitar. Você sabe que eu estou muito além, porque sou a própria bomba gás, porque sou a própria bomba gás, porque sou a própria bomba gás.